Eldorado, bom dia, objeto 6700. Bom dia, senhor, prossiga. É, pelo ATIS, o pouso está para piso 17, agora para decolagem, tem alguma restrição de decolada dela? Não, senhor, vou checar. Ok, muito obrigado. Estou na sua escuta aí para a resposta. Muito obrigado. 6700 na escuta. Prossiga, está na sua escuta. Senhor, primeiramente grato pelo questionamento. Tinham duas informações completantes aqui, uma notícia e outra ordem. Eu chequei as informações todas. O ATIS agora, pista em uso no zero, senhor. Pista em uso no zero, ok. Muito obrigado. E tem alguma restrição nenhuma, não, né? A princípio, os primeiros 90 metros da cabeceira no zero deslocado, senhor. 90 metros. Muito obrigado, amigo. Valeu, daqui a pouco a gente volta para a missão. Obrigado. Okay.